Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas um espaço dedicado ao rock dos anos 60 e 70, às texturas do psicadelismo, também ao rock progressivo, ao krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E esta semana os druidas reuniram-se para celebrar a banda sonora do filme Almost Famous, o filme de Cameron Crowe, que saiu em 2000, fez portanto 20 anos durante 2020. No entanto, há bem pouco tempo, em julho, saiu uma reedição sobre a banda sonora de Almost Famous, uma reedição revista e aumentada, que no todo, e ao espalhar-se por 5 CDs, contém 103 faixas. São muitas músicas, muitas canções, algumas dessas músicas é a banda sonora instrumental do filme, mas lá pelo meio muitas canções que valeu a esta banda sonora, por exemplo, o Grammy de melhor banda sonora na época, em 2000, quando o filme saiu. Almost Famous é um retrato por Cameron Crowe da música dos anos 70, seguindo uma banda ficcionada, os Stillwater, percorrendo os Estados Unidos da América, aí com um jovem jornalista de música a querer fazer um artigo sobre o Stillwater. Toda a história é muito inspirada na própria vivência de Cameron Crowe, ele que foi um jovem jornalista para a Rolling Stone, acompanhou uma série de bandas como os Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, entre outras, e o Stillwater são, na verdade, aqui a reunião de todas estas bandas que Cameron Crowe conheceu na década de 1970. Os Led Zeppelin não são conhecidos por fornecer canções para filmes, é uma situação muito complicada pedir uma música aos Led Zeppelin, mas por esta relação muito próxima com Cameron Crowe, os Zeppelin contribuíram com várias canções para Almost Famous, incluindo esta, Misty Mountain Hop, um tema de 1971, do quarto álbum dos Zeppelin, o tal disco dos símbolos. A banda ficcionada de Almost Famous é Stillwater, um grupo que deve muito, lá está, aos Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd ou Led Zeppelin, um grupo que no filme é constituído por uma série de atores e também dois músicos, os atores Billy Crudup e Jason Lee, a guitarra e voz, na bateria John Fedavich, que é baterista noutros grupos, por exemplo, os Spasmatics ou Metal Gods, e ainda Mark Kozelek, que é o baixista do Stillwater. Atrás da cortina, ou seja, a banda que gravou realmente as canções, conta com Nancy Wilson, das Heart, e esposa de Cameron Crowe. Numa das guitarras, Peter Frampton, um dos ídolos gigantes dos anos 70. Na outra guitarra, por exemplo, Mike McCready, dos Pearl Jam, ele que toca os solos em todas as canções de Stillwater. Não é uma banda dos anos 70, está a fazer de conta que é saidinha dos anos 70. No entanto, acho que faz sentido, de alguma forma, também escutarmos esta música de Stillwater, que foi pensada para este filme Almost Famous, de 2000, um retrato sobre o rock and roll e as bandas em digressão durante os anos 70, num filme de Cameron Crowe. Estamos hoje, então, a revisitar a banda sonora, que, entretanto, regressou às lojas numa versão deluxe e longa, estendida, com muitas canções, são mais de 100. Por isso mesmo são os Stillwater. Vamos fazer de conta que estamos em 1973, aqui num tema muito influenciado por When the Levee Breaks, dos Zeppelin, Fever Dog, os Stillwater, na Floresta Encantada desta semana, e o regresso à banda sonora de Almost Famous, filme de 2000, assinado por Cameron Crowe. We'll be right back. trapped woman upon the second floor. Back it by this time, I won't be trapped no more. So bend your window, baby, I can ease out soft and slow. A Floresta Encantada desta semana, o regresso à banda sonora de Almost Famous, o filme de Cameron Crowe de 2000, a banda sonora revista e aumentada, saiu agora numa versão ultra mega deluxe no passado mês de julho. Estivemos primeiro com Stillwater Fever Dog, um tema para a banda ficcionada que surge no filme, os Stillwater, e numa faixa muito inspirada por Wendell Levy Breaks de Led Zeppelin, que colámos com os Allman Brothers em 1971, o tema One Way Out, ao vivo no Fillmore East, uma das bandas que surge então nesta banda sonora de Almost Famous. Estamos hoje a viajar pelos Estados Unidos da América, a bordo da carrinha do autocarro dos Stillwater, e com uma extensa banda sonora. Infelizmente, claro, não dá para passar as mais de 100 canções que surgem então nesta nova banda sonora revista e aumentada de Almost Famous. Mas vamos seguir em frente agora com The Who, Amazing Journey Sparks, é uma das faixas do álbum Tommy, ópera rock por parte dos The Who, e que tem esta música, ou esta junção de dois temas, na banda sonora de Almost Famous de Cameron Crowe. The Who, agora na Floresta Encantada. deaf, dumb and blind boy, he's in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Technology ain't got time to make no apology. Saw radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Searching to destroy. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. Using technology ain't got time to make no apology. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Somebody gotta strike me a plan. Somebody gotta save my soul. Floresta Encantada esta semana com algumas das músicas da banda sonora de Almost Famous, que conheceu uma reedição no passado mês de julho para o filme de Cameron Crowe, um dos filmes que melhor retrata a época dos anos 70, o rock and roll e as bandas a viajar pelos Estados Unidos da América. E hoje estamos a fazer de conta que estamos no autocarro dos Stillwater, a banda de Almost Famous, a ouvir todas estas músicas. Primeiro com uma das faixas de Tommy, aliás duas músicas retiradas do álbum Tommy de 1969, dois temas que surgem precisamente na banda sonora de Almost Famous, Amazing Journey e Sparks, duas músicas então de Tommy de 1969, dos The Who. E entretanto colámos com os Stooges, Iggy and the Stooges, para sermos mais precisos, o regresso a Raw Power de 73, um álbum que contou na produção com a ajuda de David Bowie, e também na mistura, aliás, uma mistura muito contestada durante anos por parte de Iggy Pop, um som muito criticado, não só pelo Iggy Pop, mas também por muitos críticos da época, e ao escutar este tema e com esta mistura conseguimos perceber porquê. No entanto, é o som que durante muitos anos fez parte de Raw Power, apesar de mais recentemente ter chegado ao mercado uma reedição com uma mistura assinada pelo próprio Iggy Pop. Vamos seguir com outra música desta banda sonora extensa, escolhida por Cameron Crowe para o seu filme Almost Famous de 2000, e agora os Yes. Os Yes que estão na banda sonora, não com uma, mas com duas faixas, mas vamos ouvir uma delas. I've Seen All Good People, o tema que podemos encontrar no terceiro disco dos Yes, lançado em 1971, da Yes Album, pitada de rock progressivo e que surge na banda sonora de Almost Famous de Cameron Crowe. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you wife. 'Cause it's time in time with your time and his news, it's captured. just what I call myself, and I have a lesson that I must impart to you. It's an old expression, but I must insist it's true. Grupos fundamentais para percebermos o que foi o rock progressivo britânico da década de 1970, primeiro com os Yes, I've Seen All Good People em 1971, no terceiro disco dos Yes, The Yes Album, e entretanto estivemos com o Jethro Tull, com a faixa Teacher, um tema que podemos escutar no registro de 1970, Benefit. Estas duas músicas estão na banda sonora de Almost Famous, é o filme de Cameron Crowe de 2000, fez no ano passado 20 anos, entretanto Cameron Crowe reuniu toda a banda sonora numa edição revista e aumentada, saiu no passado mês de julho, e vale a pena explorar essa banda sonora, não só todas estas músicas emblemáticas dos anos 60 e 70 especialmente, mas também, por exemplo, um meio disco vá dos Stillwater, a banda fictícia deste filme Almost Famous, e não só esse disco, mas também versões acústicas das músicas de Stillwater e também ensaios de backstage de Stillwater, para além da banda sonora, música instrumental que acompanha o disco. Regressando às canções, a algumas das canções que escolhemos para revisitarmos também aqui na Floresta Encantada esta banda sonora, seguimos em frente com um tema de Simon & Garfunkel, aqui o regresso ao álbum Bookends de 1968, fica para ouvir

nobody knows. A Floresta Encantada, com algumas das mais de 100 músicas que podemos encontrar na banda sonora de Almost Famous, de Cameron Crowe, essa banda sonora revista e aumentada que saiu no passado mês de julho. Primeiro estivemos com Simon & Garfunkel em 1968, com o tema América, e entretanto o regresso à Floresta Encantada dos Stillwater, a banda fictícia que surge no filme de Cameron Crowe, a tal banda que percorre os Estados Unidos da América numa digressão e que serve de motivo à reportagem que o jovem jornalista que na vida real foi Cameron Crowe, que acompanhou uma série de bandas, incluindo, por exemplo, os Led Zeppelin, e escutámos então os Stillwater com Love Comes and Goes. Estamos a chegar ao fim desta Floresta Encantada. Obviamente muitas canções ficaram de fora, mas ficou esta enorme vontade de não só escutarmos a banda sonora de Almost Famous, mas seguirmos imediatamente para visionar o filme. É um dos mais emblemáticos de Cameron Crowe, é com certeza um dos filmes que melhor retrata este período do rock and roll dos anos 70, destas bandas gigantescas que faziam digressões também enormes por todo o mundo. E depois do Stillwater, fechamos com um tema de Elton John, mas que no filme surge numa das sequências mais memoráveis de Almost Famous, o tema Tiny Dancer. Surge então naquela sequência do autocarro em que estão todos muito chateados uns com os outros, a música começa a tocar na rádio e todos os atores, todo o elenco, as personagens, na verdade, começam a cantar a música de Elton John. Vamos escutar a versão do filme de Tiny Dancer de Elton John, ou seja, com a introdução também do coro do elenco aqui a interpretar Tiny Dancer de Elton John, a fechar a Floresta Encantada desta semana, em que fizemos de conta que estivemos a bordo do autocarro dos Stillwater no filme de Cameron Crowe e o regresso à década de 1970. Elton John, Tiny Dancer e o elenco do filme Almost Famous, naquela sequência emblemática do filme, a interpretar então esta faixa Tiny Dancer, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Looking on, she sings her songs, the words she knows, do she knows. Hold me closer, tiny dancer. I have to go home. Count the headlights on the highway. You are home. Lay me down and she's so blaming. You had a busy day today. Hold me closer, tiny dancer. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.